Panorama Agrícola para 21 de março de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua minguante, 21 de março de 2012, está no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som comigo está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Confira no Panorama Agrícola de hoje: produção sustentável de pastagens ganha prêmio de ecologia. E na entrevista, a importância das abelhas para a agricultura. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica prática e caseira para o controle de pulgões em horta doméstica. Basta colocar 300 gramas de arruda picada num recipiente com 1 litro de água fervente. Tampe e deixe em infusão por 24 horas. Depois misture a calda com 3 litros de água e pulverize sobre as plantas. Uma dica prática e eficaz, sugestão do extensionista João Roberto Marques, da EPAGRE de Palmitos. É hora das notícias. O projeto da EPAGRE de Rio Fortuna, produção de pastagens com nitrogênio biológico, uma tecnologia sustentável, acaba de ganhar o 19º Prêmio Expressão de Ecologia na categoria agropecuária. O troféu Onda Verde será entregue em setembro. O criador da extensão rural em Santa Catarina, Glauco Linger, foi eleito personalidade ambiental. Também será premiada pela editora Expressão a Cooperativa Central Aurora pelos programas Gestão Ambiental e Turminha da Reciclagem. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, conversamos com o pesquisador da Embrapa, Regis Santos. Ele fala da importância econômica das abelhas para a polinização das macieiras. Produção de macieira depende, então, da polinização das abelhas. Ouça a entrevista com o pesquisador da Embrapa. Bom, hoje, se nós não tivermos a polinização, né, nós não temos produção. Então, a produção da macieira, ela está dependente da polinização, ou seja, da transferência do pólen de uma flor, né, para uma outra flor compatível, né, florescendo naquele determinado momento, e que isso que tenha esse agente. Né, esse agente, em grande parte, são, melhor dizendo, as abelhas. Outro inseto ou homem pode substituir isso? Outros insetos, sim, né? O homem também, mas seria uma técnica que aumentaria muito os custos de produção da macieira, né? Teríamos outras técnicas, né? Mas hoje o principal, né, e digamos assim, o mais em conta, é a utilização de abelhas. O pesquisador Regis Santos, da Embrapa, avalia também, na região de Vacaria, no Rio Grande do Sul, a quantidade de visitas florais ou o comportamento das abelhas durante a floração da macieira, que ocorre normalmente a partir de outubro. Nós estamos trabalhando na Embrapa também com visita floral, né? Então a gente está trabalhando com diferentes clones de fuji, de gala, e tentando ver a quantidade de visitas florais em cada um desses clones, para a gente conseguir dar um suporte para os melhoristas, né, para a gente buscar cultivares mais produtivos e, quem sabe, talvez que exija um pouco menos ou um pouco mais de visitas florais. Né. A busca da flor pela abelha, né, em esses diferentes clones que nós temos. Isso ocorre em que época do ano normalmente? Normalmente ali em outubro, né? Nós temos a floração em outubro da macieira, né? E aí é esse período aí que de polinização, de preocupação com a formação do fruto, né? Porque, como a gente diz, né, passado esse período a gente não tem como colocar, se não ocorrer polinização, a gente não tem como colocar fruto na planta. A abelha pode estar morrendo ou sumindo por causa de inseticidas nas macieiras? Esse é um tema, né, que está sendo amplamente discutido, né, nos Estados Unidos desde 2007 com as mortandades que ocorreram de abelhas, e entre os fatores está também a questão dos agrotóxicos. Falou aqui no Panorama Agrícola o pesquisador Regis Santos, da Embrapa, que participou na semana passada aqui em Florianópolis, na sede da EPAGRE, de um workshop, um seminário nacional sobre sanidade apícola, saúde das abelhas, promovido pela EPAGRE e pela SIDASC. Sobre esse assunto, nós conversamos também com o professor aposentado da Universidade Federal de Viçosa, pesquisador na área de apicultura na região de Minas Gerais, Dejair Message. Ele fala sobre patógenos, doenças, a síndrome que tem afetado as abelhas e destaca também o papel da abelha na agricultura. Então, hoje se preocupa muito mais lá fora com a polinização, perder a abelha e perder a capacidade de produção da polinização. Aqui vocês sabem que sem abelha, isso aí foi, eu acho que foi descoberto mais ou menos na década de 70 para 80, por pessoas daqui que trabalhavam, inclusive no governo, né, da importância da abelha na polinização da maçã. A partir daí a gente viu a produção de maçã crescer, né? O Brasil de importador passou a ser exportador. Então aqui é muito mais importante, no meu ponto de vista, a gente está tratando desses assuntos de sanidade por conta da polinização, mais do que talvez por conta dos próprios produtos. O apicultor vive do produto e vive desse outro produto que é o serviço de polinização. Mas em termos de nutrição humana, né, a polinização talvez seja mais importante do que os próprios produtos. Qual seria hoje a orientação para o produtor de mel com relação ao manejo? Eu sou contra a aplicação de qualquer quimioterápico, né, nas colmeias, sem ter uma noção exata de quem realmente é o responsável pelo que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, talvez no Mato Grosso e assim por diante. Então você aplicar por aplicar um quimioterápico sem ter uma base científica atrás disso, eu acho que é temeroso. Mas eu também acho que o apicultor pode se aproximar, por exemplo, com os pesquisadores da Embrapa, né? E principalmente da EPAGRE, que vocês têm aqui uma instituição forte de pesquisa e de extensão, e também das universidades federais, estaduais, etc., para desenvolverem assuntos que sejam, que atenda a um e ao outro, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Em termos de manejo, eu vi, quando estive no congresso da Argentina, eu vi um apicultor americano de 15 mil colmeias que dizia que ele não tinha esse problema de desaparecimento das abelhas. Ele é lá dos Estados Unidos e que ele cuidava disso aí com a parte de nutrição, não deixava as colmeias ficarem fracas. Normalmente, quando você tem uma abelha como nós, bem nutrido, né, você tem uma resposta de resistência maior a uma gripe, a isso, aquilo, né, melhor do que talvez ficar usando antibióticos, acaricidas e vários sidas da vida, né, por conta do talvez de tentar resolver o problema. Agora, um outro problema que eu acho que é muito sério, aí o fruticultor que é interessado pela polinização pelas abelhas, né, nós temos que achar um meio termo aí para resolver os problemas de pragas na lavoura dele que não afete as abelhas. Por exemplo, hoje tem alguns inseticidas sistêmicos que estão sendo aplicados em um monte de culturas de forma regular e irregular, e que já tem comprovações que esses inseticidas sistêmicos, eles afetam as abelhas. O apicultor, ele tem que tentar perceber essa questão dos inseticidas. É importante, por exemplo, esse apicultor americano, uma coisa que ele me disse é que ele não leva as colmeias, ele faz polinização, as colmeias dele ele não leva para locais onde ele sabe que o pessoal usa abusivamente inseticidas. Porque não é o brasileiro que usa, o americano também usa de forma abusiva e errada, algumas vezes, né, os inseticidas. Então, ele vende a colmeia para aquela pessoa. Você quer polinizar? Tá, te vendo aí 5 mil, 10 mil colmeias, né, e você faz, depois você se vira com as abelhas. A minha não entra na sua área. Eu vou procurar uma área que tenha mais respeito para com o meio ambiente, né? Porque o problema é que o pessoal muitas vezes não respeita o meio ambiente, joga inseticida, não quer nem saber como, né? E de repente causa uns problemas. Muitas vezes você vê máquinas jogando inseticida e o apicultor cuidando da abelha, quer dizer, e daí? É uma coisa que em termos de manejo é muito importante. Falou aqui no Panorama Agrícola Dejair Message, pesquisador da região de Minas Gerais, sobre sanidade apícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.